onde estava escondido pela terra. Em meio a tanta escuridão, amor suspenso em livres versos, secretos no meu coração. Sua imensidão.